Enquanto Bocão tem uma ideia, Alexander Scott e o professor Galileu continuam a falar sobre física quântica. Certo, professor. O ponto de partida de Bohr foi o modelo de Rutherford. Sou fã de Niels Bohr. Uma das ideias revolucionárias de Bohr é considerar que em suas órbitas estáveis, os elétrons não emitem ondas eletromagnéticas e, justamente por essa razão, não perdem energia, o que acabaria por fazer chocá-los contra o núcleo. Esta nova concepção se chocava frontalmente com as proposições da física clássica. Mas logo logo os físicos vão dar razão a Bohr. Em seu modelo, Bohr sugere que o elétron do átomo de gás hidrogênio executa um salto quântico, ao ganhar energia advinda do impacto de outros elétrons gerados numa descarga elétrica, indo para uma camada mais externa do átomo. No entanto, tende a retornar para uma região de menor energia, e ao fazer o percurso de volta, isto é, dá um novo salto quântico, emite um fóton, precisamente respeitando o modelo de Planck, o quantum de luz. A ideia de salto quântico acelerou o desenvolvimento de uma nova física no século XX. A física quântica? É, a própria, meu caro Alex. É, desculpa a interrupção. Vocês estão bem animadinhos com isso aí tudo, mas na prática, assim, no nosso dia a dia, essa tal de física quântica serve pra quê? Zezinho, tudo que a gente usa hoje, CD, DVD, Bluetooth, enfim, todas as mídias digitais se baseiam nos princípios da física quântica. Ok, gente, nosso programa está quase terminando. Temos a nossa última pergunta, pergunta ao vivo. Atenção, quem está na linha? Kleber Brasil. Kleber? Tua pergunta vai pra quem? Pro professor Galileu? Não, é com o com o Alexander. Ok, Kleber, é com você. Alexander, você lembra daquela antiga lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar? Aposto que sim. Pois é, gostaria de fazer então a seguinte pergunta. Com quem você vai ficar? Como assim? Não entendi. Acho que é bem fácil, Alexander. Afinal, de quem você está afim? Bruna, Angélica, Ana ou Mariana? Não dá pra ficar com duas ao mesmo tempo. Então... Mas isso não tem nada a ver com o programa. Acho melhor você responder, Alexander. Tem muita gente esperando por isso. Bom, olha, meninas, vocês que estão ouvindo aí, uma hora isso ia ter que acontecer. É a Bruna. Bruna, tô apaixonado por você. Nosso tempo acabou. Obrigada por todos e até a semana que vem. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Opa, professor, tudo certo? E a paz voltou a reinar na escola? O Alexander com a Bruna e todas as meninas novamente livres, desimpedidas, receptivas. Livre e desimpedidas, sim, mas receptivas não. Ah, não? Elas não gostaram muito da nossa intervenção. Sabe como é, né? É, sei. Vocês adiantaram o processo. E ficamos na mesma. 0-0 pra gente e 1-0 pro Alexander. É, não se pode ganhar todas. Produção Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.